Que bom que eu possa ser um momento de alegria, de conforto. Mas sabe que eu tenho ficado bastante triste com o DVD pelo número de piratas. Eu fui a Recife, sei que em Fortaleza também, aqui na frente da Igreja do Guadalupe. Eu digo para vocês que são pessoas do bem. Eu acredito que são pessoas do bem. Não adquiram um CD pirata. Ao adquirir um CD pirata, você está sustentando o narcotráfico. Você está sustentando não o que você compra, aquele que lá atrás fez. Ao você adquirir no original, você está ajudando a obra Evangelizar é Preciso. Vamos lá. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Vem mostrar-nos, ó Senhor, tua grande compaixão. Tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. E o texto de hoje, João 11, 19 e 27, porque hoje é dia de Santa Marta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim eu sei que o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse então: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir a este mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Num outro texto, não sei se você lembra, não faz muito tempo, Jesus foi à casa de Marta, na cidade de Betânia. Jesus tinha uma admiração muito grande por Betânia e disse: Marta, Marta, Marta, você se preocupa com tanta coisa. Mas Betânia, onde morava Maria, Marta, Lázaro, era sempre um lugar preferido de Jesus. É interessante perceber. Você sabe, Marta é uma mulher muito humilde, incompreendida na sua profissão doméstica, trabalhadeira. Tanto que ela é invocada como protetora das trabalhadoras. Marta aparece aqui na ressurreição de Lázaro. Marta lembra exatamente aquela pessoa que está com o pé no chão, pessoa que está comprometida com a sobrevivência da vida, mas quer seguir a Jesus. Santa Marta, ajudai-nos a seguir o Mestre. Aquela filha de Deus lá da Bahia falava que às vezes, quando bate a tristeza na vida dela, ela escuta o DVD. Deus, me dá forças para lutar. Deus, me dê forças para vencer. Me pego a pensar as coisas da vida, Ele vem consolar e traz